você. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo. Alô, DJ Rebelde, pra cima! E o amor se fez. E o amor se fez. O amor se fez. DJ Rebelde! Para dançar, Palácio! É nossa segunda-feira! A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. O maestro! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, que eu voltei mais puro no céu. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas está. Parceiro Rafael da Guarda. Sempre está. Ele é sobre o Jadão, valeu, Rafael. Vê ele voltar. O tolo teme a noite. Volta com o Bichima da Vila da Barca com a gente. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Cheiro verde. Igreja Big Empresário, Rafael Tupan. Olha o meu ladinho esquerdo, fala Rafael. A trajetória escapa ao risco. As luzes queimam seu nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. A lua ao lado esquerdo. Só pra saber, a Igreja Amiga Jane. E a PUC, as meninas lá da Vila da Barca. Inclusive, gente, desculpa, estranho, eu voltei. Anota na sua agenda aí. Já 1º de agosto. Balneário Belo Horizonte, Barcarena. Tem o show do Mestre. E dia 7 da véspera do Dia dos Papais, lá na sede do Limeira. Pela primeira vez. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algo assustar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. DJ Rebelde. De onde eu vi algo assustar. Alô, Palácio! DJ Rebelde. Bora, minha igreja amiga Carol das Princesas. O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou a esperar o meu amor que foi em... Meu amigo César Real da Mega Gente me deixou. Lá do Redrô, não, César. Abraçando o rebelde. Fala pra cima, meu. Eu não quero nem saber. Minha amiga Jeane, a Fuga, a Bona, a Fabiana, a Simone, Enzinha das meninas, lá da Vila da Barca. Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar com você, amor. Fala, Andrezinho! Volte, por favor. Fala, Dinho. Já já tem meu cacique maior, hein, Gendinho? Pra comandar a segunda do Palácio. Meu amor, volte. Volte, por favor. Grande amigo Pantera. velha guarda. Fala, Bandeira! DJ Rebelde! Você não vê amor. E Geinaldo Júnior! Eu te amo. O homem do som da época! Ele é a primeira dama. Você eu chamo. Vai, Júlio. Chama, chama, chama, chama. Chama, chama, Glaucio, chama. Chama, mais chama, Glaucio. O palácio pegando pressão. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Jogou tudo na cara. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você, tudo não tinha nada. Porque eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Bora, Jeane, bora, Puga! As minhas da Vila da Vaga com a gente pra ser um carinhoso rebelde! Bora, Buna! Só vou te falar uma coisa. Ficou tão claro quando eu percebi. Amanhã, terça-feira, logo cedo, tem rebelde lá na Vila da Vaga. Que você não me amou, queria apenas. Resenha do Bado Dudu! Tudo que eu recebi de você. É. Foi tanta dor que eu não sei te. E amanhã o rebelde por lá. Ninguém havia sido tão mal assim. Antes do Purezinho. Pra mim. Pra mim. DJ Rebelde! Aí tu sabe, né? De lá da palafita te pega o barco. E te pega o barco. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Lá mesmo da Vila da Barca. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. DJ Rebelde. Amiga Amanda. E tem charque da velada lá, Amanda. E aí, Suelen. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. Toma. E tudo que eu recebi de você. Bora, Balagio. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. As mulheres do charque temperado. Há 16 anos, abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Eu vou te esquecer. É gerente Jorge. Boa noite, meu gerente. Foi você, DJ Rebelde. De amor. Um grande amor. Você não desprezou, não quis. E aí, Palácio? Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. É claro, eu te falo. Deixamos de fazer coisas pequenas. Como cada sequência no seu local. Poemas, coisas que alegram. Sequência de sábado era pro Serginho. E hoje é pra tudo. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Bora, Bibirinha! Bora, Douglas! Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Vindo, Marginho! Se nós merecemos essa chance, canta pro teu grande amor. Te amo, preciso tanto de você. Não deixe. deixarei. Deixa pra saber, meu amigo Murilo. Essa esposa Suelen. Toda a família Simãozinha, abração carinhoso do Rebelde. Meu amigo Breno e Amara. Obrigado, meu parceiro Murilo. Pelo carinho. Obrigado, Suelen. Não deixarei. Fico à vontade. Chega esse fim. Deixa eu abraçar minha amiga Solzinha e também a Kelly com a gente. Alô, Kelly! Esse é o carinhoso do seu maestro. Rebelde Jaquez, pra dançar e emocionar. Bora, bandeira! Vamos resolver seus problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Som da época. Quero reencontrar o mundo ausente. Lembro do passado, sinto o presente. Procuro com você. Rebelde ainda na correria. A gente vindo lá do... lá do Reserva Parque, lá em Marituba, toda segunda-feira logo cedo. Tem Rebelde lá no Reserva Parque. E a gente por aqui no Palácio. E depois fechando na Toca da Santana. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Vai, beberinho. Nós merecemos essa. E aí, Douglas? Chance. Os nossos cachorros. De novo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Te amo. Você nunca leva a sério. DJ Rebelde, já não espero. Vai ser original. Muita coisa de nós dois. Alô, dona Valéria. A dancinha vai. Eu já sei que não te quero. E a Carol? Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. DJ Rebelde. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Deixa eu abraçar minha grande amiga Nerd, em companhia do seu grande amor. Eu já sei que não. Meu parceiro DJ Valmir, homem do veleiro. Alô, Valmir! Bem melhor assim. Abração carinhoso do Rebelde. Bora, Palácio! Sacude! Foi sempre assim. Esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica por trás. Meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. Bora, Luciana! De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Essa sequência é pra ouvir lá no quintal do Cláudio. Alô, Cláudio! Nunca vi DJ Rebelde. Tanta lábia. É quanta mulher. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou e ela dizer. Tem o quê? Tem veneno. O teu sorriso. Eu até fiquei confuso. Bora, palavra! Palácio! Com a história que contaste, que foi tudo sem querer, uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Ei, rebelde! Lá vem esse cara de novo. Esse cara já tá pedindo alguma coisa. Ei, rebelde! Meu amigo Silvio da Kombi! Ontem arrebentamos o Alá, Silvio! Já me perdeu. É a sequência pra não parar de dançar. E aí, Palácio? Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Sei que amo outro rapaz, não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. DJ Rebelde. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. E aí, Palácio? Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Vamos conversar, vamos. Pra tentar voltar. Bora conversar. Vamos conversar. Bora, DJ Adrian. Pra tentar voltar. Olha, gente, quinta-feira, dia 22, tem DJ Rebelde, DJ Michel, DJ Adrian, no Palácio dos Mares, quinta-feira. Tira gosto pra galera, grátis. E o balde da cerveja, R$20. Qualquer cerveja, Adrian! Pra que dizer que já não me quer? De segunda! Você entende o que é? Quinta-feira! Que és um agora eu vou apanhar da mulher. Eu sou uma mulher. Quinta-feira! Vai ser que amo outro rapaz. Agora eu fico solteiro. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Vai! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Já já deu de jejinho. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar, conversar. Alô, técnica. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos esconder. Bora, Palácio! Pra tentar voltar. Vamos conversar. Vamos conversar. Um, dois, um. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vai pra cima! Vou te dar. Vai, galo! As estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre meu prazer. Vale tentar, amor. Amigo Silvio, DJ Silvio, pai da Kombi da Saudade. Também o homem do Bada Kombi. Está aqui com a gente hoje, curtindo a sofoga da segunda-feira. E no palácio. Você e o perigoso da Gretchen. Onde iluminar. Ainda, Gretchen. O sol e a mais bela luz do luar. Vai pra cima! Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais bela é o teu olhar. Só vou ficar, amor, se você me compreender, pois sei que vou sofrer. DJ Rebelde. Preciso ouvir mais uma vez o DJ Rebelde tocando as melhores pra vocês, o maestro da saudade. Alô, amigos, aqui é a cantora Márcia Rodrigues. Forte abraço, DJ Rebelde. Vai, mulher! Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão frio. Amigo Biscoito, aí da família Vermelhão com a gente. Para Biscoito! Lindos momentos, alvoro vento. E aí, Júlio? Sussurra seu nome. Bora, mulher! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Só um abraço com muito carinho, meu grande amigo Pica-Pau, lá do rancho. Num dia de verão, grande a tristeza que de noite me acompanha. Fala, Pica-Pau! Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E aí, Palácio? Pensamentos, lindos momentos. Por ali com a gente, meu casal, o Anderson e a Galega. Abração carinhoso do Rebelde. Tamo junto. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. DJ Rebelde. Te vai tocando, Palácio. Toma! Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Rebelde. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Ela vai falar o que que tu quer. Quero ter o seu amor. O que tu quer, mulher? Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua. Tô passando bebida, não esquece a marcha. Tá no apoio hoje aqui no palácio. Fala, bebida. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Ele voltou. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Ele voltou, né, Lilian? O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Pronto. Voltarei para de sempre volta. Jamais direi adeus. Vai! Sobre as de casal, meu grande amigo Mauro e a Lilia, estão de volta. Assim que eu gosto de ver os dois juntos dançando. Vai. Quando eu partir, não quero ver você chorar. Vai. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Fala, meu parceiro Ivan. Levo você. Olha, meu grande amigo Fabinho. Aí do Fabinho Saúde, aí do Fox e Safadão. DJ Caio Mix com a gente. Como lembrança, me deu um sorriso. Fala, meu DJ. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Aí tu vai pegar pesado. O amor é forte. O homem é bom. Vence barreiras, supera. DJ Naldo Júnior lá no Patacombi, em breve, hein? Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Conta teu sonho. Eu beijei você, eu lhe abracei. Fala de Jomelo. Você suspirou e se entregou pra mim. Beijão carinhoso do seu maestro. Tudo se esvai. Amanhã tem pureza. Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. Foi. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. O professor Ronaldo. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. DJ Rebelde. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver. vou esquecer. E na lembrança guardarei com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei com saudades de você. Amanhã terça-feira, amanhã tem pureza. Minha linda sereia, eu te espero lá no pureza, olhando as ondas do mar. DJ Rebelde, as ondas do mar. DJ Rebelde. Parceiro Valdo do Mado Valdo. Alô, patroa Pita. Bora. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou me esquecer. E na lembrança guardarei com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei com saudades de você. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do mar. Segura! Fala, galera da Vila da Barca! Alô, Jeane! Bora, Puga! Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do mar. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Vai na igreja! Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito é no meu coração. E vá pra cima! Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que ao mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Lene Presentes e o Gago! Nem que ao mundo eu tenha que falar, fala, Gago! Mas vou te encontrar. Vai, Palácio! Já passando o vivo que quinta-feira, dia 22, e DJ Rebelde, DJ Michel, DJ Adrian, aqui no Palácio. Porque sem avisar sumiu de mim. A quinta-feira, deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Tira gosto grátis pra galera e cerveja. Eu sempre acreditei. Balde a 20 reais a festa toda. Qualquer cerveja aqui do Palá. Eu acredito muito é no meu coração. É o festival da cerveja, né? Bora beber. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Já chegou meu patrão, o Júnior. Nem que o mundo tenha o homem do Camarão Graúdo. Mas você. Ô, Júnior! Nem que o mundo tenha que saber o quanto. Meu parceiro Fábio da TF. Junto com a galera do Mato Valdo. Valeu, Fábio! Nem que o mundo tenha que falar. Isso aqui pediram, isso aqui pediram. Fala, Pantera! Alô, Palácio! Vai! Oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, oh, eu te amo, meu amor. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor, vai entender.

planejei deu errado. E aí, Luane? Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Mas será mesmo? Será que todas são iguais? Vai lá na Vila da Parque, eu vou te contar. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela... Lá na Vila da Barca só tem sincero. Eu vou beber pra esquecer essa safada. E amanhã tem a resenha do Bado Dudu logo cedo lá na Vila da Barca. Olha quem vai estar lá. Rebelde. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vai, Jeane, bora, Puga. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Fala, meu parceiro Júnior. O Júnior da Vila da Barca Daná. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. DJ Rebelde. Aproveitar os momentos. Bora, Bibirinha! E há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. E há tempos incertos. Aproveita e pula no bar. Torna tudo concreto. Vem com a gente. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Zajado de jeitinho. Antes de ir embora, deixa eu fazer essa sequência coladinha pra vocês aqui. Aqui no palácio, vai. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Aniversário do Pedrinho de celebridade. Nós vivemos muito além da emoção. Alô, Pedrinho! Tanta coisa boa existe pra lembrar.

E pra que recordar o passado e esquecer o presente? Minha amiga Sol de Luar. O que importa agora pra nós é a felicidade. E o Cláudio Ramos lá da César da área. Que envolve paz e carinhos, o amor que sentimos. É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade. Aprendemos vivendo e... Vai, MC Miganhão! Por tudo que vi. O Rebelde da Tentoca da Santana hoje. Então por que vou insistir em viver de reprises? Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci. Hoje o Pix. A vida oferece pra gente momentos felizes. Reprises, reprises. Olha o Pix, olha o Pix. Não servem pra mim. Vou caçar mais uma e vou passar pro Ginho. Não importa pra mim o que houve entre nós no passado. Interessa somente o agora e o futuro da gente. O que importa agora pra nós é a felicidade. Que envolve com paz e carinhos o amor que sentimos. É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade. Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo que vimos. Então por que vou insistir em viver de reprises? Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci. A vida oferece pra gente momentos felizes. Reprises, reprises, reprises não servem pra mim. Então por que vou insistir em viver de reprises? Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci. A vida oferece pra gente momentos felizes. Reprises, reprises, reprises não servem pra mim. Obrigado, Palácio! Tô deixando a minha última. Tanto tempo eu espero que você não vem. Minha vida tão vazia, não tenho ninguém. Já, já, Dedinho! A saudade no meu peito faz lembrar você. Rebelde. Onde anda quem eu quero, quem eu tanto amei? Bota a música. Minha vida pertence a você. Se acaso está longe de mim, eu não sou nada. Sem o brilho que tem seu olhar e o calor do seu corpo no meu, eu não sou nada. Recordando os momentos que eu já passei.